Aí vai um recado para aqueles que andam por aí lutando contra a lei natural do sexo, tentando provar que querer é poder. Me segura. Lá na minha rua tem um cara meio estranho, cheio de fricote que anda rebolando, de cabelo arrumadinho e camisa de etiqueta. Sonho dele é operação pra fazer uma. E aquele quer, hein? Por quê? E aquele quer, hein? Por quê? E aquele quer, hein? Por quê? Passo o dia inteiro na frente do espelho, sonhando com um negócio enxadinho e com cabelo. Seu sonho era tão grande, sua vontade era tanta. Não sei o que ele quer, se o que ele tem já não levanta. Por quê? Você é bicha, é? Por quê? Você é bicha, é? Por quê? Luciano Fraeza, querer é poder. E a partir do dia 3 de abril, estreia na Salvador, meu amor, Balaio de Gato. Se ligue. 911, chiclete com banana, ele não monta na lambreta. Veja vocês, o cara que eu conheci, que só namora com o broto no portão, mão na mão. Pra não ter complicação, ele acha a bichinha de uma legal, e se assusta quando ouve um palavrão. Na hora, ele não monta.

deixo, só se for na boca. Eu deixo, só se for na boca. Eu deixo lá. Diga que me ama, não deixe nosso amor se apagar junto com a chama. gosto de você. Não quero te perder, não quero te perder. A minha vida é colorida com você. E você me deixar como é que eu vou viver? Menina bonita, você não me engana. Diga que me ama. desse bloco diferente. Por isso eu canto pelas ruas da cidade, pra você, minha viola, minha cor, minha verdade. Salvador, meu amor, 9h31. Salvador FM. Já já estaremos de volta. Quer pagar menos por material elétrico? Ligue-se na Dimec. Lá você encontra toda a linha de material elétrico para alta e baixa tensão. Lâmpadas, reatores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos e transformadores. Dimec, distribuidora de materiais e equipamentos limitada. Barão de Cotegipe 257 Calçada, telefones 312-0241 a 0243, telex 071-2460. Salvador FM. O que pinta de novo, roda no rádio do povo. Salvador, meu amor. E agora em abril tem Roda Baiana, Dedo Duro, Balaio de Gato, Salvador Urgente e Troca Troca. Tudo isso com o apoio da Fundação Marcos Medrado. Com você e a Bahia, unindo forças. Banda Beijo. Leleô, carnaval da Bahia, leleô. Leleô, vou brincar com você. Leleô, carnaval é magia e eu. Leleô, Salvador pra você. Mexe com banda pra trás, mexe artesã. A rede de confusão na pele, é chuva, passa o professor. Toda nega faz amor com ele, toda branca tem maior tesão. Parede de confusão na pele, sem chupia, bateu pro setor. Balduíno guerreia, é de canto e de samba, é comum no coração, luta pela divisão. Toda vez que você me beija,